chance e identificação. Esse mantém o 070, chegada Maia. Condição de Guaritap, livre de informações? Afirmo, direto do TAP, 6250. Direto do TAP, descendo a 4 mil pés, como é que... Chanel 6250. 4 mil pés, aqui o TAP, o Chanel 6250. Três. Chega. Era a condição de completar a chegada? O PM? Era a condição de completar a aproximação? Informe estabilizado. Tomará. O controle, boa noite, WebJet 5899. Boa noite, WebJet 5899. Acione identificação, desse mantenha 060, chegada a mar. 060, chegada a mar, 5899. Corno 330, desça para o 050. 050, 330. Azul 40612, reduza para 179. Chame 1219 para cópia. 057. 1714, solo aos 15 na minha escuta, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, voo 9714. 05, autorizado, 410, Natal, decolagem da 10, esquerda, saída Pucas e Pá, o controle 198, torre 1895, transponder 5443. Na 10, curva esquerda, Pucas e Pá, 198, 1895, 5443. Correto, reporte pronto no 3. Obrigado. Channel 4, prossiga portão 5, bate 1. Está pisado, minha patrícia. Vai da aproximação, chame torre em 1895. 1895, boa. Na 794, portão 5, gol na 794. No 4062, agora sim, autorizada final, descendo para 2000, a curva utilizada no outro lado. Autorizado, final do 52.000, chama estabilizado em 24.062. Charlie ainda está como disponível? Reduza para 239. Tente, reduzindo para 230, 358 na trave. Ciente, aguarde coordenação em cópia 380. 380, com 10, ajuste agora 1014. Livre pouso na 10, voo no 143, 1014. Trip pronto a cópia? Pronto a cópia. Autorizado Belém, nível 380, APR Zulu 41, após conforme a rota do seu plano. Decolada 10, curva esquerda, saída Momo, transição Trova, Momo Albo. Após Albo, voa direto Trova, intercepta sua rota. Controle 19-8 e transponde 5440. O trip correto, reporte pronto. Chame torre, 118.62. Estou confirmando, é decimal 95, desculpe. 718.95. 18.95. Então, azul 4062, boa noite. Oxalé 6258, livre aproximação, desça para 2000 pés, acusa estabilizada. Para 2000 pés, reportagem estabilizada, Oxalé 6258. 062, 2 milhas britânicas. 10-9. Prioridade 360. Continuando a aproximação, vai dar pista livre do 4062. Voando 330, desça para 3000 pés, ajustado 1014. Voando 330, desça até quanto? 3000, ajustado 1014. 3? 3 de terceiro. 3014. 43 aos 2, 1, na minha escuta Alfa, mantém 3 Juliette. Alfa, mantirado 3 Juliette, voo 340. Pouso autorizado na 10, uma centena com 10. Autorizado pouso 1462, você tá bom. E Juliette Alfa 1014 no ajuste, 1895 com espera. Juliette Alfa 1014, 1895 com espera, o Veloz 975, obrigado. Claro, por Salvador, está 3226, está na posição 7, gente da informação Charlie para Natal. 3226, ciente, aguarde coordenação Natal. Obrigado, Neto. Salva mandou o gol no 805, posição 3 para o pushback. Nota 3 autorizada, corte táxi. Passará o 805. Desça para 4.000 pés, ajustado bem para tudo. Web 5899. Possível, senhor. Desça para 4.000 pés, com 1014, descendo para 210. 4.000 pés, 1014, 210, 5899. Meia completa em redução até 239. 230896. Capitão localizador, pista vista, Oxanem 6258. Oxanem 6258, complete aproximação, chame torre 118.95. Torre 1895, graças, Oxanem 6258. Azul 4062, solo os 24, na minha escuta, Alfa Kilo, Pati 3. Alfa Kilo, 3, Azul 4062, Pedro. Oi, Salvador, boa noite, Chané 6258, 610. Chané, boa, continue aguardando pista livre, ajuste 1014. 1014, cara. Vai aí, log 9875, pode esperar. V-log, a linha decola. Estimativo. Autorizado, alinhar e decolar, agilizando 080 com 8. V-log 9875. Poderia confirmar o parking do Azul, vai ser no Parque 3? Sim, o Parque 3, eu não tenho a informação da posição. Fique atento ao sinalizador. Não, obrigado. Solo Salvador, bom. 1805 para o táxi com 92 a bordo, 3 horas e 14 de autonomia, alterna Fortaleza. Dia Alfa, ajuste 1014, 1895, quanto espera? Dia Alfa, quanto espera? 1295, gol no 805. Firmo, 805, bom gol. Obrigado. Atingindo 4.000, ajustado 5899. 5899, desça para 2.000, ajustado 614, aguarda final do ILS. 2.000, ajustado 614, guardando a final do ILS. Controle gol no 330, estabilizado no ILS. No 330, complete a aproximação, chame torre agora em 718, decimal 95. 6895, grato, 330. Da WebJet, agora sim, livre LF, a coisa estabilizada. Estará estabilizado, 5899. 30, final, estabilizado, LF. Gente, continue aguardando, está livre. Guardando. Boa noite. 190, redução para 190 notas. 190, 896. 389, não desça para 3 mil pés, ajustado 1014. Controle Varig-Log 9875. Varig-Log 9875. Contato radar da colagem. Sub e mantém o 360 após 2000 direto da EL. Estimativo, vai manter a proa a desviar e depois da EL, da Log 9875. G80, 1896, desça para 4 mil pés com 1014. 4000, 1014, bom, 896. 258228, na minha escuta, Alfa, reporte antes da Juliette. Ah, é importante a Juliette, não, Alfa, 6258. Natal autorizado, 37 na Zulu 10, decola da 10, curva esquerda, Fucas e Paz saída, controle 198, torre 1895, transponder 5445. Autorizado Natal 370, por Zulu 10, 10 decola, curva esquerda, Fucas e Paz, 1495, 3275. Correto, 198 a torre, reporte pronto. Pronto, puxa. Afirmativo. O 7 autorizado, reporta táxi. Chamaram o táxi, tirando. Boa noite, 05 da colégio imediato, sendo autorizado. Afirmativo. Após o pouso traço na curta, agilize manobras, além mantém. Após o traço além mantém, pouso 8, Torre, boa noite, objeto 5899. Web, boa, continue, aguardando pista livre, ajuste 1014. Ok. Guardando pista livre, 2014, 5899. É, controle o 6746. Prossiga. Qualifica para o ITAP, 6746. Livre ITAP, 6746. Obrigado. Da 3891, livre aproximação, desça para 2000, acusa estabilizado. 2000 vai mandar a coisa estabilizada, 3191. E antes da Juliette, 6258. Externo, baixar e travado, 5899. Cliente, continue agora na pista livre, 5899. 99. 30031, na minha escuta Alfa e mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, na sua escuta, vou 330. Presente voo Ilhéus, após Ilhéus Krat. Ilhéus Krat. Decolagem 8, 9, 6. Não será necessário, desça para 3000 na chegada e aguarde para o final do ILS 2, 9, 6. 3000 está aguardando o final do ILS 8, 9, 6. no ajuste, pouso autorizado. Pouso autorizado, AVS 5899. Pouso reduzindo para aproximação. Oito, nove, meia, 2000 pés, livre LS, curso estabilizado com localizador. O evento autorizado LS, repassa no mapa, do 891, continue aguardando pista livre, 1014. 1805 aos 32, 198. 198. Para o Darkstan 3226 com 1250, 150, 3 horas, Terra Brava, Mike Ota. Chame Recife 251, alternando 3325. Recebo 1-3-3-5, obrigado. Tchau, pá. 1-0-5, contato radar na decolagem, na saída da PUCA, sobrou 4-0. Controle Salvador, muito bom dia, está 3520, transfere com a informação Charlie. Quando fica desvio à esquerda, 2065, depois voa mano. 3520, centro de desvio, desça para o 060, forme na proa de amanhã. Desça até o 060, você pode dar na proa de amanhã. Direita na minha escuta Alfa, reporte antes da correção. Alfa Kilo Pati 3. Alfa Kilo Pati 3, 899. 3891, pouso autorizado na 10, 080, 612, 1014, no ajuste. Realizador com campo à vista, voo no 896. Voo no 896, complete a aproximação, chame torre agora, 11895. Completa 1895, obrigado. Boa noite, 1896, passou Dunas, piso alto. Cliente, continue aguardando seu livre, 1896. 7 para o táxi, 88 a bordo, 4 horas e 10, alternando São Luís. Trip via Índia, 1895, quanto espera, bom voo. Via Índia, 1895, quanto espera. Boa noite, Trip, 13 no São Luís. Alfa, reportante da Juliette, a minha escuta. Alfa, reportante da Juliette, 896, pouso autorizado na 10080 com 10. Repouso na 10, igual 896. 326 após o pouso, tráfego na curta Lima 100. Tráfego na curta Lima 100, 326, né? Passando uma centena, já na ponta, na proa diamante, tá livre o ILS. Para 3.000, 3.520, 3.014 na torre de Duna, se tiver condições. Afirmativo, desce para 3.000 na torre de Duna, está 3.520. Chame Recife em 1285, alterno 2545. Está em 2545. Torre Gol no 7, no 4, para autorização de tráfego. Neste segmento da chegada. Não é, não, obrigado. São 8, tá preso. São 8, tá preso. Pelo 400, escute a charge, aguarde cópia. Aguarde para cópia, o 17 não faz. Boa noite, boa no meio, zero meio. 06, escute a Charlie, é o segundo para a cópia. Guardando, meu irmão. Bravo Tower, 35317, holding point, runway 10, ready. 5317, maintain holding point, runway 10. We'll maintain holding point, runway 10, 5317. Localizador 6746. Web 6746, chamei torre agora em 118, decimal 95. 295. 896, pulou os 40 na minha escuta alfa, reportante da Juliette. Mané, se você escuta de alfa, reportante da Juliette, 1,9. 3226, autorizada a decolagem, 080 com 10. 080 com 10 de decolagem, 3 Salvador, Web 6746, fui ADS. Web, continua aguardando pista livre, 1014 no ajuste. 1014 guardando, 6746. Livre LS, desça para 2000, a coisa estabilizada. Desça para 2000, reportará estabilizado. 3520. Via 746, pouso autorizado na 10, 080 com 8. Teve pouso, via 746. Para 3000, com 1014, chegaram mais. 896 vai parquear portão 3, Pat 1. Realizado ingresso Juliette para 3. 1896, boa noite. Sim. 714, autorizado Aracaju 230, decola da 10, esquerda, Pucajama, após direto Aracaju. 198, controle, 1895, a torre, 5437, transponder. Autorizado Aracaju 230, mandando a 0 para o esquerdo, Pucas, condição Aracaju, condição direto Aracaju, 198, 295, a torre, 5437, eu vou entrar, 794. 794, correto, reporte pronto. Parado, 794. 3, 8, 9, 10.